Essa transmissão durará apenas 20 segundos, mas antes que ela acabe, eu quero que vocês acordem. Estamos num clima de guerra. Olhe pelos seus filhos, olhe pelos seus irmãos, olhe por todos aqueles que estão à sua volta. Atenção, a ordem é não se entregar. Repito, a ordem é não se entregar. Guerrilheiro da favela, no jogo do bandido, não aceito a sentença, agora sou fugitivo. Soldado oprimido, ainda não me vendi. O sistema podre não vai me destruir. Eu aqui jogado, no gueto a quebrada, sem condição de vida, sem renda, sem nada. Só esperança alimenta minha alma. Deus me dê paz, otimismo e muita calma. O desespero vem com choro do pivete. A casa tá vazia, dá mó dó do moleque, um inocente sem culpa de ter nascido em uma família humilde que só ganha o mínimo. Aí tá valendo, não posso desandar. Preciso aguentar, vai ser difícil me entregar. Fraquejar na hora H, explode bomba H. Vou me oferecer, eu tenho que recusar. Uma nove aniquilada, uma conquista bala. O banco da avenida, dos comércios lá da área. Tentação atormentando um homem de bem que agradece todo dia pelo pouco que tem. Dá uma fissura, até bate na loucura. Olha ao seu redor, ninguém ajuda, vai vendo a TV num barraco 3x2. Estado de choque, se pá não vai ter boi. Minha condição é ser deixado. Homicídio, sequestro, assalto. Minha condição é ser deixado. Minha condição é ser deixado. Sou combatente, o coração vermelho. Minha condição é ser deixado. Desempregado, meu moleque com fome. Vivendo na humilde, rezando ajoelhado, pensando no futuro e na vida miserável. Um lutador, um combatente de guerra, luta por um teto, um trabalho, uma terra. Mas os malucos da quebrada não dão trégua, vivendo a vida fácil, queima o filme da favela. Quem chega arrebentando, senta o pau e não pergunta quem é trabalhador, quem é da vida suja. Um inocente tomou dois, o gás subiu, um retrato marcado. Vergonha no Brasil, silêncio aqui é lei, todo mundo é inocente. Culpado tem futuro e caminha livremente. Guerrilha clandestina, um povo oprimido, desobediente até o último suspiro. Ninguém me obriga a ser aquilo que não quero. Já não bastasse sobreviver no inferno, eu não serei o Judas, mais um traidor. Não plantarei a semente da discórdia e da dor. Darei o sangue pela vida dos meus filhos, num ataque surpresa por trás do inimigo. Já não contava com toda a minha fé. O povo mais humilde é tirado de Zé. Dona Maria varre o chão do empresário, cheque passa fome e chora no cardápio. Um servente de pedreiro, catador de papelão, sempre passou sufoco, mas nada foi em vão. Perante a luz, a sua vida em provação. Sujeito sangue B, não se tornou ladrão. Refúgio no gueto, não na Palestina. A bandeira branca tem pó de cocaína. Cadê a paz que o povo tanto quer? Sem motivo pra sorrir, dane-se quem quiser. Em busca da paz, sequestro no poder, esquadrão antissistema. Doa quem doer, incomodado com a ira do louco lunático, se preciso for. Eu parto pro arregaço, mas eu torço pela paz. Tô longe do crime, respeito pelo próximo. Eu ando sempre firme, uma rima, um disparo. O alvo tá na mira, por essas e por outras, a guerra não termina. Minha condição é ser deixado. Homicídio, sequestro, assalto. Minha condição é ser deixado. Minha condição é ser deixado. Sou combatente, o coração vermelho. Minha condição é ser deixado. Clandestina.